Pois sim. Tenho na sua esquerda, já superado. O que eu preciso coordenar a proa de Instagram? Guarde. Fica nada grande. Autorizado até o ponto de espera da Papá. Correção, pode ser usado até o ponto de espera da Oscar, estamos ainda só na 7. Tipo 0, bom dia, autorizado de chegada, Mari. Vê se mantém a 4 mil pés, ajuste com 0,96. Eita, livre desvio, 6250, pós-voo e tapa. Zero, desça para 2000, autorizado final ILS XR, reporte localizador. 2 mil pés, reportará o voo no 630. Diretamente ao centro na frequência 1260, alterna 1288. 1260, 1288, obrigado. Bom final de semana. Obrigado. Você chega, vai trazer o nome da escritura. Gente, informação que você é novembro e guarda-copa, você é 631. Flight Control 38, coordination for ground staff, report flight protection. 319 cópia. Na minha 319 na escuta pra cópia. Juro bem geral, autorizando a linha de com afeição no 790 grau 099. Israel, transição Mótiva, Papa Zulu 1-0, Bride, Papa Zulu 1-6, Brava até Zulu, CTT Trivia, após conforme a rota do ponto. Acionando no transponder 5553, controle 1-9-8. Correta em forma pronta, pushback, acionamento, portão 101, acionamento 309. Para 2000, ajuste 1-0, 1-6, autorizado final, ILS X-Ray, reporte localizador. Estabilizado, bom, 630. 130, complete final ILS, chame a torre 1-895. 895, bom, 630, bom dia. Bom dia. Chané 6250, copiou o controle? Não, confirme. Desça para 2000, autorizado final ILS X-Ray, reporte localizador. 2000, autorizado final ILS-Ray, reporte localizador, ILS-Ray. 630, bom dia, próxima aproximação, 4-5-3, guardando autorização. Positivo, aguardando autorização para embaixar o trabalho. Romeu Índio, Federal, Federal, Federal, controle 1-19-8, bom voo. Controle 1-19-8, 1-9-0, Índio, Gabriel. Com referência, pode voar para o lado externo? Negativo, após ETAP, intercepta, reintercepta o perfil da Mari. Livre pouso, pista 1-0, vento 1-9-0 graus, 1-0-9. Livre pouso, gol 630. Salvador, Papa Romeo Índia November Alfa, na escuta. Papa Romeo Índia November Alfa, corredor Xemio pede reporte da vento fora da barra. É. Portado pra vento fora da barra, 1 de November Alfa. 660, Paulo, a uns 4,5, livre direita. Paulo, 121, decimal 1, bom dia. Ok, livre direita, 211, com 630, bom dia. Vixe. Paulo Salvador, bom dia, Gol 630, ligando na sua escuta. Bom dia, no 630, Taxi Alfa, Porta Anta e Taxi Juliette. Alfa, Porta Anta e Juliette, Gol 630. Desvio direito após o desvio pro de pelo. Minha 250, passadora complete final ILS, torre 1 no 895. Salvador, bom dia, Xené, 6250. 6250, bom dia, continua com a informação, mas não tem decisão de pouco, você checa no trem. Informação, Xené, 6250. Welcome to 3 clear taxi to holding point runway 10 via MAA Pro India. Holding point contact tower frequency 118.95. Ele para o controle. Estágio americana, pode prosseguir de leite, portão 4. Vai dar para trás, American, prossegue do 4 após o volume entregado. Baixar travado, a Xenair 6250. 6250, tem livre pouso, pista 1-0, vento 2-0 graus, ano 1-2. Livre pouso, Xenair 6250. Trip 5494, contato radar, vigilância, voe Maria. Para a chegada a Mari, chama ideal de descida. No 621, reduz a velocidade 220 nós. Lindsay. No 621, no vetor radar para sequenciamento, curva à direita na proa 230. Está limitado nessa proa pela magnética 110 de Simbra. 110. Ou melhor, proa. Zero, 248, desça para 2000, autorizado final ILS X-Ray, reporte estabilizado. Salvador, bom dia, Xeré, meia, dois, cuidado. Já se cuidaram, bom dia, táxi, via Alfa e reportante, táxi, foi Juliette. Alfa, reportante, foi Juliette. Alô, Salvador, bom dia, informação no Vender, alta de São Guarulhos. Nome 5, November Confer, está pronto, cópia? Pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola pistão no 0, curva direita para a decolagem, cumpre perfil da El, transição Mótila, Upper Zulu 1 a 0, Bridge, Upper Zulu no meio, Bravo até o Zulu e pode conformar a rota do plano. Aciona o transponder 5573, controle 199, decimal 8. Tenho 360 autorizado para Guarulhos, conforme rota. Circulando da 10, curva direita, Fox, Tael, essa ideia da El, ótimo. Vai via Upper Zulu 10, Brive, Upper Zulu 1, meia, Belo Horizonte. Foi direto, Brive, direto, Fox. Aciona 5573 e o controle 198, voo 1965. Claro, então pronto, pushback, acionamento, confirma a 2. Chama aqui, o chamamento, começa a quando o próximo 1965. Passando para o vento fora da barra, frequência livre, coordenação na escuta para o regresso. Que Serra Golf D se mantenha 3 mil pés, ajuste no 0 no 6. Route 1, 9, 8, 5. That's your American, 2-3, switching, 119 at Esmolay, bom dia, muito obrigado. Quatro. American, 2-3, passing 2000 for 360. América 238, clave mantém, flight level 360, Momo departure. That's your Momo's departure, 360, American 23. 21, curva esquerda na proa 190, limite ao localizador. Esquerda 190, limite ao localizador. Possibilidades, daí vai ter que mudar das regras de voo para VFR. modificado aos 5.6, desse em condições visuais, 1.500 pés, ajuste 1.0 no 6, na proa fora da barra. Usando para o localizador, curva à esquerda na proa 120, informe estabilizado, desça para 2.000. 450, reduz a velocidade para 2.009. Para o voo 648. 648, passador na complete final ILS, chame a torre 118.95. 2.45, boa. Salvador, gol no 648, bom dia, vai passar em já estabilizado, visual e passar trabalho. Gol 1648, autorizado com pista 1.0, vento 1.80 graus, 1.09. Teve voz 1.0, 642. Zero, desse mantenha 3.000, ajuste 1.0 no 6, vetor para sequenciamento, mantenha pro limite ao localizador. Chama 0.16. Coordenação e pistola da porta inicial de táxi, chefe, o gol 1.165. Gente, vai coordenando o pistola de solo, o chamado de pistola da táxi, o gol 1.165. TV Indy, ponto de espera, torre 1.8, decimal 95, ajuste 1.0, no meio, bom voo. 0, desça para 2.000. Ajuste 1.0, no meio, inicia a redução para... 4450 para o localizador, curva à direita na proa 060, informe estabilizado. Direita proa 060, azul 4450, informe estabilizado, next day. O 621, complete final ILS, chame a torre número 895. 895, 621. 3.00, livre incidência, solo 1.2.1, decimal 9, bom dia. 3.00, bom dia, mantém quanto de espera? Torre 621 da Gol, passando externo, vai ser travão. Gol 1621, livre pouso pistão 1.0, vento 1.90 graus, 0.92. Livre pouso pistão 1.0, 62. bom dia. Continue na Alfa e reportando Taxi Juliet. Pode descer para meu pé? 1500 inicialmente, tripe 5414. 1500. Azul 4450, complete final ILS, chame a torre 11895. 1895, Azul 4450. Taxi autorizado via Paz, fim de Alfa, ponto de espera torre 11895, ajuste na 09, bom voo. 4450, final, X-Ray, pista no 0, bom dia. Azul 4450, bom dia, continua a aproximação, mas não está livre. Mas não está livre, 4450. American Line is 238, pass level 170, contact Recife, frequency 126.85, enable 125.45. Roger, 126.85 or 124.85, American 238. Pesa, 3544. 3544, mantém o litoral, reporte próximo ao farol de Itapuã. Mantém o litoral, reportar o farol de Itapuã, 3544. Uno 621, solo 03. Livre direita, solo 120.19, bom dia. Brisa desceu pra mil, 5414. Mil pés, 5414. Mil, 5414. Azul 4450, livre decolagem Pistão 0, vento 2, 00, 1009. Livre decolagem, livre pouso, Pistão 0, Azul 4450. Boston 6311, decolagem 05, controle 119, Pistão 8, bom voo. 98, obrigado, bom dia. Salvador, oceano 63 no 1. Oceano 63 no 1, suba nível 360, saída da EL. 360 na EL, 63. 4 repartindo a sala de Itapuã. Foi uma 5414. Uno, uno linha 5, a linha e mantém pista na 0. Laura Itapuã, trip 5-4 no 4. 4, passou a farol de Itapuã. Quatro no 4 tem condições de fazer pela direita? Afirmativo. Condições? 354, 1-4 tá visual com a aeronave alinhando na pista? Afirmativo. É a borda final da pista 1-0, 354, 1-4. É a borda final da pista 1-0, 54, 1-4. Azul 4-4-5-0, solo 1-19-9. 1165, autorizador de decolagem, pista 10, vento 170 graus, 099. Bom dia, do 4450, prossegue na Alfa e reportando o Juliette. Seguir Juliette até o portão 10, fica atento ao follow, meu número é 8. No 4, livre pouso, pista 10, vento 1-80 graus, 0-7-9. 1-1-65, decolada 08, controle 1-1-9-8, bom voo. 19-8, obrigado, 1-1-65. Controle Salvador, muito boa tarde, gol 1165, decola na 3, boa. Gol 165, bom dia, suba ao nível 360, vai ser 0. 360, da El, 1165. É o cenário 63, o nono, possibilidade de voar na Pro de Motiva? O nono manter o perfil aguardando o cuidado. Você manter o perfil. Complete final ILS, torno no 895. Sim, eu posso deixar o cancelamento, mas é bom. 4-4, bom dia, pra seguir na Alfa, Kilo, Pax 3. Mais que terra, golfo, cancelador 1-1, autorizado base pela direita, reportando a final da pista no 7. Vai reportando a final da 1-7, mais que terra, golfo. Mike Sierra Golf, livre pouso pista 17, vento 160 graus, 129. Tá, livre pouso para Mike Sierra Golf. Sinéia 63 no Uno, passa nível 150, chama o centro em 125, Uno Altena 13395. Uno Search overhead. Send by clear. Ata, zero gol, corona mesmo. Corona cinco, qual a próxima, Tiano? Autorizado saída da EL, saída da transição ótima. Autorizado de chegada a mar e desça para 3 mil pés, ajuste 1.500, 0.5. Afirmo, 3 mil pés, ajuste 0.5. Autorizado. autorizado desvio e forma iniciando. 1094. Gol 1165, voo hibride, chame o centro Recife na frequência 1251, na antena 13395. Bom dia, autorizado chegada a Mari, desse mantenha 4 mil pés, ajuste 1-0, 1-5. Desvio, vou e tá, pegou 1-0-9-4. 1630, right copy. 30, cleared Recife, flight level 390, via Pedro Whiskey 58, runway use 10, after departure, left turning, full departure in Aru transition, call code is 5001, and Salvador frequency 119.8. Back correct report, but for the setup and push, I'll go 1630. Deixa na 6140, informação em curso é novembro, aguardando copo. Bruno 094, desça para 2000, autorizado final ILS X-Ray, reporte localizador. F2000, reporte localizado, localizador, voo no 094. Tá, 3896, reduz a velocidade para 2209. 2209. Bruno 094, após de SAP, vamos até a proa 050, que está em formação para interceptação localizada. Seguinte, na proa 050, vai interceptar o localizador, com quem? O Caracajú. 094. Informação curta agora é a ótica, aguarda a cópia, o 35221. A autorização está válida, confirmando o transponder 5541 no nível 200 para conquista. Interceptou o localizador estabilizado, Bruno 094. Bruno 094, complete aproximação, chame a torre 118, decimal 95. 1895, bom dia, Bruno 094. Então, Salvador, bom dia, Bruno 094. Interceptando agora o procedimento X-Ray, 3 milhas de dona. Bom, 1-2-3-4, bom dia, continua a aproximação, faça o check no trem, guardando a autorização de pouso. Sim, posso dar o trem de pouso, vou na 0-9-4. 9-6, redução para 1-8-0-9. We're on set for port with footsteps. Go 1630. 8-9-6, desça para 2000 pés, ajuste 1-0-9-5, tráfego que o precede com 1975 de grau. É 1-4-0, médico da cópia. Autorizado Maceió, nível de voo 250, prossegue na Peruísque 58. Decola pistão no zero, curva esquerda após, cumpre perfil Pulca, gema após Aracaju. Aciona o transponder 50 no zero, controle 119, decima 8. Autorizado, 2000. Não. 1-4-0, confirmando o destino Mateu, ok? Volta a frente se tiver questionamento, portão 2. O curso agora é a ótica, aguardando o copo. Eu vou 1-6-4-8. Terra, embaixo travado, cambalista, eu vou 1-0-9-4. Pelo 1-0-9-4, livre pouso, pista 1-0, vento 1-8-0, grau 0-9-9. Tem aqui livre pouso, pista 1-0, vou 1-0-9-4. Ok, número 2 para a copa, aguardo, 1-6-2-1. Taxi vai a Índia, holding point travel frequency 118.95, Q1H1015. Voo 1-6-4-8, pronto, cópia. Autorizado Maceió, nível de voo 370, prossegue na Peruísque 58. Decola pistão na zero, curva direita após a decolagem, cumpre perfil Pulca, gema após Aracaju. Aciona o transponder 5012, controle 119, décima 8. Bom dia. Toma pronto, estiver com acionamento portão 8. Salvador, bom dia, 738-96. 738-96, bom dia, continua a aproximação, passa o saque do fim de pouso, aguardando que está livre. Mas fechei pronto, 96. 0094, solo aos 33, livre direita, solo 121, décimo 9, mãe Z. Direita, peso 9, bom dia. São motiva. A peso 1-0, bridge é dois conforme a rota do plano. Até na frente, quando é 5-0-0-6, controle 1-1-9, décimo 8. Suficiente, mantenha as condições visuais e aporte parita. Estou confirmando a saída da EL, transmissão ótima, ok? Pela 3896, livre pouso, pista 10, ventos 200 graus, 10 mais. Livre pouso, até 3896. Ah, o vento não entendi, por favor, pode acontecer. Firme? O vento que eu não entendi, 200 com 10, por favor? Afirmo. Tá bom, obrigado. Mas que pessoal da porta início de taxa, chama 6140. 4451 mais curta cópia. Dado Campinas, nível de voo 340, da cola pistão 1-0, curva direita, após, cumpre o perfil da EL, transição motiva, intercepta pelo Zulu 1-0, prossegue conforme a rota do plano. Aciona no transponder 5577, controle 1-9, décima 8.